E aí, Maurão? E pá, firmou lá com os caras? E aí, Esqui, mandei sim, viu? Tá firmado. Firmão mesmo? Porque, ô, a galera tá inflamando, cara. Nossa, a casa tá cheia. Ô, Esqui, tá até aqui comigo aqui o contrato. Você mandou 50% mesmo? Mandei, ó, os caras chegando aí, ó. Quando a banca dos caras chegou, Zé Povinho se descabelou. Teve um Ziquinha que até gritou, oh, oh, oh. Firmar esse semblante, que é nós que tá no lance. Nome quebra corrente, pelo amor, cê me entende? Firme, forte e quente, pro bang eu tô no pente. Com os bandos consciente, somando com a minha gente. Eu sei que tudo acaba, mas não tem que ser já. Pra se adiantar, não vem me atrasar. Treta por treta, cada um tem a sua. Segura sua loucura, vai resolver na rua. 1, 2, 3, 4, 5 homicídios. Não digo os falecidos, mas os que ficaram vivos. Mães, pais, filhos, irmãos, parentes, amigos. Quantos conhecidos foram enterrados vivos? Creio no que eu digo, perdão aos ofendidos. São os meus pensamentos, mesmo que eu mate por isso. Não tô de alegre, passageiro 74. Não creio no acaso, eu vi o mal ser derrotado. Nem estou de volta, só volta quem já foi. Quem apostou na minha derrota, disparou de 22. Ficou pra depois, esquecido e derrotado. Embalo por embalo, sou mais o do meu carro. Claro, turbinado, som no talo rebaixado. Mantenha a sua direita pra não ser atropelado. O reduz, dou um grau no retrovisor só pra te verificar. Vai tocar pra frente que esse aí não quer chegar. Pra te arrastar tem uma barra, pode acreditar. Basta ficar sem grana pra ninguém te enxergar. Agora se tiver tem uma pá de amigo, uma pá de mulher, né? Esquece da sua de fé, Zé, e troca por uma qualquer, né? Na suíte ela faz strip e um boquete que não existe. Ouvindo gay suíte, roços truta bis. Era aquilo, né, tu? Sonhar não custa nada, mas aí se dormir fosse bom ninguém acordava. Quando a banca dos caras chegou, Zé Povinho se descabelou. Teve um Ziquinha que até gritou, oh, oh, oh, Chavinho. Quando a banca dos caras chegou, Zé Povinho se descabelou. Teve um Ziquinha que até gritou, oh, oh, oh, Chavinho. Cê sabe quem tem, quem? Aquele do bom. Até. Que cê de chava torce quem me fica bem zen. Vai pro além, verdinho como as de 100. Os cara de bem, sabe quem é quem. Ok, se entra chave A, chave E tá chaveado. Um salve pros guerreiros que moram do outro lado. Das grades, cadeias, colônias e penitas. Internos, enfermos, passageiros da vida. Caminhada pelo certo, errado não pisa. Só merecedor é quem veste a camisa. Caminha de cabeça erguida entre os vermes, separa os humildes com um cumprimento firme. Olho no olho, o ponto vital, na pupila dilatada, o estado emocional. De expressão fechada, com um coração de ouro. Na lealdade dos ladrão, verdadeiro tesouro. Tem quem discorda, diz que é foda, vive de pilantragem. Verdadeiro malandro é honesto, só por malandragem. Da biqueira sabe, não pipoca no debate. Gagger já não pode, não tem meia verdade. É bica mode, só se pode, serol passou, cagueta morre. Vê se não me envolve, assinou, tu resolve. Vê se pode, consumiu tudo que viu, potão, zoião. Se fingir, mentiu, fudiu, potão, zoião, potão, zoião. Cara que se arrasta e me deixa arrastado. Eu corto mal pela raiz pra não ser complicado. Né, doutor, pelo amor, faz favor, passa um pano no calor, no vapor do sofredor. Quando a banca dos caras chegou, Zé Povinho se descabelou. Teve um Ziquinha que até gritou, oh, oh, oh, Chavinho. Quando a banca dos caras chegou, Zé Povinho se descabelou. Teve um Ziquinha que até gritou, oh, oh, oh, Chavinho. 12 por 12, quem tá no corre não dorme, cochila, firma na harmonia, não quebra a sintonia. Só usando, ninguém marcando, de cara nem o padre. Já tá no nono cálice, divinho que milagre. Gole, gole, compadre, é, Tem gente que nem sofre. O sol nasceu pra todos, mas sombra é pra quem pode. No corre é sexta-cheira, na nove é só bofeira. Aí Marcão, amanhã tem jogo, não esquece a chuteira. Acelera, nós pesa, perde, mas não entrega. Se apelou, piorou, já era. É brecha pra mais ideia. O tempo não para, passa, atropela sem espera. Num flash piscou, passou, falou, já era. No bang do dia a dia, o relógio tem dois tempos. Aqui fora gira rápido, no fechado gira lento. Entendo, não compreendo, porém enfrento, tô no mundão. Aê, carcereiro, canta a liberdade dos ladrão. Os bicos se crescem, gelo back, pausa o rap, sem novidade, sem esticar o chiclete. Não por medo, mas por receio, eu prefiro evitar. Sou daqueles que é melhor prevenir do que remediar. Estragar meu peão por nada, cativar, até tomar tapa na cara. Absorver um BO que não faz parte da minha caminhada. Não sou eu o seu BO, se não estudou, fudeu. Acabou sua geral, fica na paz, que eu vou com Deus. Chavinho, quando a banca dos caras chegou, Zé Polvinho se descabelou. Teve um ziquinha que até gritou, oh, oh, oh. Chavinho, quando a banca dos caras chegou, Zé Polvinho se descabelou. Teve um ziquinha que até gritou.